Você ouviu, aqui na Rádio Arca da Aliança, a transmissão da Santa Missa, diretamente da comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Itopavazinha. Identificação, ZYJ 740 M1260, Rádio Arca da Aliança, Blumenau, Santa Catarina. Atendimento diferenciado, tradição em bem servir. Você vai se sentir em casa, vem pra Zata conferir. Material elétrico, residencial, industrial, marcas de confiança, garantia e segurança. Elétrica Zata, a preferida, qualidade comprovada, satisfação garantida. Elétrica Zata, Rua Paris 190. Elétrica Zata, Blumenau. Quer saborear uma deliciosa mini pizza? Dois sabores, frango, calabresa e queijo com presunto? Então ligue para a Comunidade Católica Arca da Aliança e faça a sua reserva nos telefones 3340-1260 ou 99130-8699. E você pode retirar a sua mini pizza a partir do dia 15 de janeiro. Pizza da Arca da Aliança, um gostinho de evangelização. Viverá melhor na comunidade aquele que conseguir viver com menos, mas só poderá viver com menos quando conseguir viver muito com Jesus. Diácono Elias. Se ligado no AM 1260. A música de Deus está no ar. Musical Arca da Aliança.